Temos o Dodô, que está sempre cobrindo tapa buraco. Está sempre tapando buraco. E nós estamos aqui com a presença do Charles Cardoso, que trabalha junto com a Elizabeth Lacerda, e nós temos o Rodrigo, que hoje está estreando, né? Então, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos, muita paz e alegria. A gente tem um ótimo programa. Obrigado. Opa, e ele vai ficar no Facebook, no computador, né? Ele está aqui no computador e vai dar uns toques aqui pra gente aqui de vez em quando. Ele está ainda tímido aqui, mas daqui a pouco ele se solta. Né? Daqui a pouco ele se solta. Exatamente. É uma alegria ter a Elizabeth aqui conosco, né? A gente já acompanha ela há algum tempo, porque nós também fazemos algumas músicas aí também, né? Temos alguns CDs gravados e a gente acompanha a Elizabeth há algum tempo já. Aí, muito trabalho legal. Quem quiser ver a Elizabeth e quem quiser escutar um pouco dela, entra aí no YouTube, que está cheio de músicas dela lá, né? E também nós temos dois CDs hoje para serem doados. Mais um, pode até. Três CDs para serem doados da Elizabeth, que está trazendo aqui para vocês. Então ligue para nós, mais uma vez, telefone 3206-4534, 3206-4537, ou então pode pedir aqui pelo nosso Face também, que no final nós vamos sortear três CDs da Elizabeth. Mas nós queríamos conversar um pouco com a Elizabeth sobre pedagogia espírita. É interessante quando a gente fala sobre pedagogia espírita, que parece que existe alguma coisa totalmente diferente de tudo. Nós tivemos agora, eu, Rodrigo, Helder e Uberaba, e Sacramento também, e lá tem o primeiro colégio espírita do Brasil, que é o Colégio Allan Kardec, né? Que a Eurípides Barzanulfo adotou também o método de Pestalozzi naquela época. Só que quem está de fora, até a gente mesmo, a gente não sabe direito como é que isso funciona, como é que é. Por que que é a pedagogia espírita? Que diferença que ela tem das outras pedagogias que a gente conhece? Aí a gente queria, a Elizabeth hoje estará lá em Jacareí, desenvolvendo esse tema também lá em Jacareí, no 10º encontro de Jacareí. Então nós aproveitamos para conversar com ela também um pouco sobre isso. Elizabeth, afinal de contas, quem que é pedagogia espírita? Quem que é? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas faz, né? Por que se denomina pedagogia espírita e não apenas pedagogia, né? A pedagogia, essa palavra, ela tem origem na Grécia Antiga, que é paidós, significa criança, e agogê, significa condução. Então, pedagogia, traduzido, seria condução da criança, conduzir a criança. Se comparada à pedagogia, né, não espírita, a pedagogia educacional, o significado é o mesmo, porque a pedagogia, ela procura realmente conduzir a criança. A gente chama de criança e o espiritismo denomina ser reencarnante. Por quê? Enxergamos o ser reencarnante como criança, na pedagogia tradicional. E a pedagogia espírita não condiciona o espírito à criança, e sim ao espírito que chega em corpo de criança, porém com idade e evolução bem acima do que aquele corpinho apresenta pra gente. Essa é a diferença da visão espírita com relação à pedagogia. O espiritismo não vê a criança, e sim o espírito reencarnante. Isso, legal. Agora, Elizabeth, o jeito de lidar com esse, sabendo disso, né? Uma vez a gente sabendo disso, o jeito de lidar com isso é totalmente diferente, porque a gente vê lá como que Eurípides Barzanulfo, por exemplo, trabalhava com essas crianças. Ao mesmo tempo, como a gente está acostumado, ou nós, assim, eu e o Rui, que já temos aí mais de 50 anos de idade, fomos acostumados com a disciplina dentro do colégio muito rígida. Eu sou da época até que a professora batia na gente ainda na sala de aula, e era normal, né? Não tinha problema. Mas lá, no século XIX, né, no começo do século XX, Eurípides Barzanulfo tratava as crianças com total liberdade. Allan Kardec, Pestalozzi tratava já com liberdade. Como que pode ser que a gente está acostumado com essa disciplina tão rígida, você conseguir dar liberdade e ao mesmo tempo conseguir trazer tudo isso de dentro dessas crianças? Olha, na verdade, a gente entende o seguinte: alguns espíritos, eles traduzem uma sabedoria tão grande que às vezes, misturados a nós, né, reencarnantes com débitos, com resgates, A gente não pensa que seres assim tão iluminados possam ter reencarnado no meio de nós, que foi o caso de Pestalozzi, como também de Sócrates, de Platão, de Rousseau. Rousseau tinha uma pedagogia já espírita, né? Tão interessante. Rousseau colocava a criança para viver naquele meio, sentindo as impressões do planeta, de tudo que a cercava. E Pestalozzi, ele educava através do respeito. Para Pestalozzi, educação significava respeito. E era de uma luz tão grande, porque talvez ele não explicitasse isso, mas ele tinha contato direto com os mentores espirituais. Então ele sabia exatamente o que fazer, como fazer, até que surgiu Kardec solidificando todos os princípios, né, da reencarnação, evidenciando a existência do espírito e suas múltiplas vidas, porque até então não se comentava isso. Até Kardec surgir e trazer para nós, entre aspas, a grande novidade de que nós não estaríamos aqui pela primeira vez. Então isso muda toda a história da educação. Eu não estou educando um ser que acabou de chegar. Estou educando um ser que acabou de chegar, trazendo centenas, milhares de experiências. Então lidar com esse conjunto de experiências é que é o grande desafio para o educador. Então, Elizabeth, dentro da doutrina espírita, nós não estamos lidando com aquela criança que a gente acha que é criancinha, vamos dizer que o entendimento dele é pequenininho. Nós estamos lidando com espíritos já que trazem experiência milenar, mas a maneira de se conversar com ele é a maneira ainda, vamos dizer, infantil, porque o espírito, ele não está na infância espiritual, ele está simplesmente na infância física, né? É mais ou menos isso. Exatamente. E ele tem os seus graus de aprendizado, e esse então não é aquele dizer, não, a criança quando vem para cá, ele não sabe nada, ele já traz conhecimento, né? Ele traz todo um histórico de vivências, e muitas vezes ele sabe muito mais do que o pai, do que a mãe, do que aquele tutor que está do lado dele. Ele vem com a parte física iniciante, do zero, para que os próprios educadores também tenham a oportunidade de interagir com ele, de resgatar. Mas o espírito dele escuta e compreende com a idade que ele tem. O corpo reage com o que ele possui, com os neurônios, com a inteligência que ele é capaz de se expressar. E que, vamos dizer, com a idade vai crescendo essa facilidade de entendimento, né? Isso. Porque nós temos a nossa fase até os 7 anos, nós temos uma facilidade para entender determinadas coisas. Depois já começamos a entender de maneira diferente. Até a criança já modifica, né? Porque Piaget determinou as fases do desenvolvimento que são prováveis, possíveis, pela sua parte, né, vamos dizer, biológica, né? Você desenvolve por etapas. Você aprende a andar, aprende a falar, aprende a raciocinar, fazer operações de raciocínio mais simples, de raciocínio mais complexo. Isso tudo aí existe porque é comprovado. Neurologicamente, você amadurece de acordo com a sua idade. Essa parte, ela é previsível, mas a parte da evolução espiritual é o que a pedagogia espírita vem salientar. O que é provado, né, neurologicamente, isso vai acontecer com todos nós. O que não desenvolve, a criança que não se desenvolve neurologicamente, ou ela veio com um compromisso, ou vai consertar, vai fazer um tratamento, mas o desenvolvimento espiritual, esse é completamente diferente, né? É aí que é o cuidado, é aí que é o olhar da pedagogia espírita. Não, e aí que nós temos dificuldade para as pessoas entenderem a objetiva da doutrina, o que é a doutrina, que é uma pedagogia diferente dos outros, né? Da outra pedagogia. Exatamente. Jorge, nós temos aqui um ouvinte, Roseli da Silva Braz. Sabe de onde ela é? Não. De São Francisco Xavier. Legal. Os programas de todos os domingos é uma bênção em nosso lar, aqui em São Francisco. Meus parabéns. Roseli, receba o nosso grande abraço aqui do programa Vivência Espírita. Espalha aí por subdistrito de São Francisco o nosso programa, né? Um grande abraço para a Roseli, obrigado aí pela audiência. E nós estamos hoje aqui com a Elizabeth Lacerda. Quem entrar aí no Face do programa Vivência Espírita, já está a nossa foto aí já, viu, Rui? Rodrigo já colocou já. Já colocou. Já no Face já colocou já. Já está colocando, ele baixando aí. Caprichado aí? Isso. Não, você não teve jeito dele melhorar. Né? Mas eu e a Elizabeth até ficamos mais. Não, a Elizabeth não precisa ter mais. Não, só aqui, né? Mas como eu estava mais perto dela, veio o reflexo dela. Ficar mais melhorzinho um pouco. Agora, o seu, você estava mais longe, não teve muito jeito, não. Nós vamos fazer o seguinte também. A Elizabeth vai tocar algumas músicas pra gente e nós vamos começar tocando ao vivo. Se de repente não ficar legal ao vivo, o som não ficar muito bom, porque esse microfone que ela tá é o mais caro da rádio, né? O Maurício, cara, Maurício falou que pagou $3,000 nele. Esse que né? É de Nova York, né? Se o pessoal entrar aqui na rádio, só rouba esse microfone, não precisa roubar mais nada. Só, né? Porque de $3,000 que esse custou, então nós colocamos a Elizabeth nele, né? Então, se não ficar muito legal o som, depois a gente coloca aqui normal mesmo. É, né? Nós temos também. É. Os CDs dela que nós podemos isso, colocar. Isso, exatamente. Coisas, né? Mas, Elizabeth, você gostaria de apresentar alguma música, tocar alguma música conhecida agora pra gente? Sim, a gente pode cantar O Homem, né, de Roberto, Carlos e Erasmo, que fizeram a melodia. E essa letra foi um presente de Chico Xavier para Roberto Carlos. Né? Que legal. Então, só se o Chico pediu para não colocar o nome dele. Foi. E nem de Emmanuel. Exatamente, só que um dia sempre tudo é revelado, né? Então a gente tem que dar os créditos necessários, né? Isso, então a Elizabeth tocando aqui pra gente. Ao vivo, e a cores, hein? Exatamente. É meio complicado aqui, né? Mas tá bom assim, Elizabeth? Ah, tá bom. Legal, vamos lá? Vamos ver se tá saindo, né? Esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração. E compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Passou e vai sempre. pode ficar o dia todo, né, Rui? Escutando ela, né? Muito legal, muito legal mesmo. É engraçado que a gente... tem gente assim que não precisa de máscara para poder cantar, não, né? E quando é máscara é o seguinte, né? Porque se não for eletrônico o negócio, se não tiver lá cheio de reverb, cheio de efeitos especiais, a pessoa não canta. A Elizabeth cantando aqui, cantando no DVD, cantando é a mesma coisa, não muda nada. O filósofo aí dos domingos, Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Mas ali tá cheio de gente que vai lá e não sabe fazer nada também, né? Eu não sei fazer muito, não. Eu nem tocar violão eu toco direito, né? Mas eu faço isso com tanto carinho que acaba que eu não me preocupo muito com as críticas, não. Sai do meu coração é o que eu tenho pra dar, né? Fico feliz que vocês gostam. Não, mas já tem reverb na voz já, né? Já dela normal, a voz dela já é normal, assim. Então, quando a gente escuta ela no CD, né? E nos vídeos também, né? É igual, não muda nada, sempre a mesma coisa. Quer dizer, sempre. Por isso que eu tô falando das máscaras, exatamente por isso. Porque tem gente que se não tiver um monte de reverb, um monte de coisa, não consegue sair nada dali, né? Mas você sabe que a gente falando de doutrina espírita, né? Todas as vezes que eu vou gravar, os companheiros espirituais sempre dizem isso. O técnico não pode mexer na voz. A voz tem que ser. Né? Porque eu acredito que os espíritos têm alguma coisa a ver com isso, né? De impregnar alguma vibração, alguma coisa que é diferente da voz mecânica. Nós temos uma característica no Grupo Castelã, que é... O Grupo Castelã nosso aqui é um grupo que atua no plano espiritual nas regiões mais... Tem um Grupo Castelã no plano espiritual. Eles atuam nas regiões mais densas mesmo, as regiões mais escuras, tudo, ajudando em resgates pesados, essas coisas assim. E a gente não sabia por que isso, né? Quer dizer, achamos interessante colocar esse nome, mas depois veio um monte de feedback pra gente informando que é o tipo de música que a gente faz, a gente nem sabe disso. Por quê? Aí, o interessante, Elizabeth, que tudo quanto é criança excepcional, embora a gente cante música que a gente acha que é tudo para adulto, criança excepcional pega o CD e não devolve de jeito nenhum pra ninguém. Que bacana. E depois foi acontecendo com um, acontecendo com outro. E eu não sabia o porquê. Eu achava que eles gostam de qualquer música, não tem problema. Mas assim, uma fascinação tão grande quando eles pegam o CD do Castelã pra começar a escutar alguma música, que depois eu comecei a observar, falei, poxa, mas aí a gente tem que se tocar, que se o grupo trabalha, atua em resgates mais pesados, é claro que eles vão ter alguma coisa na música que eles vão perceber que a gente não percebe. É isso que ela está falando aí. Mas e você não está fazendo um livro justamente para falar sobre músicas espirituais, como acontecem? É isso. A Elizabeth está lá. Ah, então, até dá uma palhinha. Não, o livro já está fechado. Eu tenho um capítulo que eu falo da música atual, aí coloco algumas pessoas e alguns grupos que atualmente estão divulgando a música espírita. Aí da Elizabeth eu peguei da internet mesmo, delas, as informações dela. Sabendo, você pediu autorização? Fala. Não precisa, isso aí não precisa, porque é para divulgar todos os que estão atuando, né? Não é assim uma coisa. Por exemplo, da Marisa Cajado, que eu pedi uma música dela pra gente colocar, e eu pedi autorização para ela pra gente colocar a música. Mas as informações sobre o trabalho da pessoa não precisa né, colocar, não, que é público lá na internet. Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos sim. Programa Vivência Espírita, oferecimento WS Festas e Embalagens. Ligue para nós, telefone 3206-4534, 3206-4537. E o Maurício Guizardi está lá, o dono da rádio está lá escutando a gente. A gente não pode falar mal dele, não. Ele está aqui escutando a gente, falou, já estou acompanhando. E ele está aqui escutando. Aí eu vou falar para ele agora, o microfone de 3 mil dólares. Ficou legal. Ficou legal aqui mesmo, saiu legal. Já saiu também a senha para... A senha nós já pedimos para ele, para a gente entrar aqui. Aí ele vai passar pro telefone, porque senão se ele passar aqui no Facebook, o mundo todo fica sabendo. Vamos lá? São 8:38. Nós estamos aqui hoje com a nossa querida amiga de Brasília, Elizabeth Lacerda, e eu com o tema... Pedagogia Espírita. A Elizabeth, ela é pedagoga, psicopedagoga, evangelizadora, cantora e compositora. E é uma pessoa maravilhosa, com uma vibração muito, muito bacana. E nós estamos aí doando hoje, fazendo sorteio de 3 CDs da nossa cantora, compositora Elizabeth Lacerda. É, Rui, quem está ligadinho aqui, sintonizado conosco, é o Renualdo, lá de Caxias do Sul. Tá dizendo aqui que maravilha ouvir a Elizabeth Lacerda, né? Essa evocação por dimensões elevadas. Obrigado. E um grande abraço à nossa turma, né? Para nós, que o Renualdo está direto aqui com a gente todos os domingos. O Renualdo, ele é lá de Cachoeira do Sul, né? A Elizabeth sabe, quem sabe sim, quem que é. Sim, eu sei quem é, né? Sim. Mas ele faz parte já do programa Vivência Espírita, porque todo domingo ele está aqui com a gente, né? Eu já fiz um programa lá de Brasília com ele, ao vivo, entrando na rede ao vivo, foi muito bacana. É, ele está dizendo aqui que a entrevista que ele fez com você teve uma grande audiência nacional, mesmo com vários estados conectados, quando ele fez lá no programa do Renualdo, lá de Cachoeira do Sul. Isso. Um grande abraço para o nosso amigo Renualdo. E qual a temperatura lá de Cachoeira do Sul, já? Depois pergunta para ele falar pra gente. Só pra gente Quantos não sentir graus tá aí? Porque aqui, eu, sinceramente, tá 25 graus ali no ar-condicionado, mas eu já tô sentindo frio. Só que eu perguntei pro Rodrigo, que tá aqui do meu lado, ele não tá. Elizabeth também parece que não tá, eu sou obrigado a aguentar. esses 25 graus que estão aqui. Mas... vou perguntar pro Renaldo quanto tá lá, porque é engraçado que a última vez que ele tinha entrado aqui no Face, alguns dias atrás, ele tava dando risada que lá tava fresquinho, o ar-condicionado natural, tava 7 graus lá. 7 graus. A outra vez que a gente tinha entrado aqui. Então vamos voltar pra nossa querida amiga Elizabeth Lacerda. E o que sacramento, a primeira escola espírita criada por Eurípides Barçanufo no começo do século século 20, né? Porque ele faleceu, ele desencarnou em 1918, então deve ter sido antes, né Elizabeth? Que ele criou um colégio chamado Allan Kardec, onde a pedagogia é espírita, porque nós temos também em Jacareí, tem uma escola também que era espírita, viu, Jorge? Uhum. E nós temos aqui 15 mil metros de terras que foram doadas para a gente fazer uma escola espírita, com a pedagogia espírita aqui em São José. A gente se sente, né, privilegiado de ser brasileiro, porque o Brasil, a gente sabe que ele tem um papel importantíssimo nesse momento, né, que a gente vive agora da mudança, da regeneração. E essa região de Sacramento, né, essa região de São Paulo, ela traz uma imantação completamente diferente, completamente propícia para, vamos dizer assim, para que os espíritos superiores, aqueles que são dedicados ao cuidado dos seres reencarnantes, possam estar contribuindo, elaborando projetos para que nós aqui encarnados possamos executar. Então, a escola espírita Allan Kardec é até hoje fonte de inspiração, porque a prática dela é olhar o espírito e não o indivíduo de carne e osso. E o que acontece com a vibração que cerca Sacramento? Qualquer pessoa que se aproxima de Sacramento, mesmo na estrada, quando está chegando, sente o impacto. É muito difícil alguém dizer: eu não senti nada em Sacramento. Alguns choram de emoção, outros sentem uma certa tonteira, porque é uma vibração especial. Ela é propícia para o trabalho espiritual. Tanto que a região que cerca Sacramento, né, nós recebemos vários espíritos, Caibar Schulter, recebemos Chico Xavier, Eurípides Barçanufo atuando lá. Quem mais? Vocês me ajudem nessa região. Corina Novelino. Corina Novelino. Então, educadora também. Isso. Então é diferente. É para a educação do espírito. É claro, né? Visível. Mas quando você fala educação para o espírito, aí não fica meio confuso para quem não é espírita entender isso, Elizabeth? Educar o espírito. Fica pensando tipo assim que seria uma escola desse tipo, só teria que ser espírita, né? Eu brinco muito que o único ser encarnado na Terra que tem parte com Deus, eu brinco isso, são as mães. As mães? Então, mulher, eu penso que a mãe, ela tem espírito evangélico, seja o que for, ela tem uma parte com Deus que ela sabe exatamente o que ela faz com aquele espírito que chega. Ela não precisa ser espírita, porque Deus fala, né? Eu posso dizer porque eu sou mãe. Tem coisas que a gente sabe e que a gente age que a gente não sabe de onde tira. Então a gente tem essa atenção dos amigos espirituais e daqueles que estão planejados para acompanhar aquele ser que está sob a nossa tutela no momento, né? Não precisa ser espírita. Agora, dali nascem, né, grandes educadores e são auxiliados para que possam divulgar esse tratamento do espírito. É, porque vamos dizer, tem gente que não entende bem alma e espírito. Eles acham que é a mesma coisa. Acha que nós somos mais mente e corpo e menos espírito, né? Então essa é a grande confusão que a gente sente aí fora. Quando nós começamos a falar que nós temos que cuidar do nosso espírito, do eu espírito, muita gente não entende, fala, mas como é que vocês falam eu espírito e no fundo o que que é isso, né? Então é justamente isso que eu estou querendo que você explique para os nossos ouvintes que não são espírita, para entender que nós somos um espíritos milenar, que já trazemos várias experiências de outras encarnações, que muitos também não acreditam, né? E como é que faz? Porque a gente sabe, uma criança pequenininha, ele já vê quais são até as suas tendências, né, Elizabeth? Completamente. A gente chama de alma, né? O espírita entende que alma é o espírito reencarnado, né? Espírito somos nós fora do corpo. Nós estamos encarnados agora, mas somos espíritos. E eu gostaria de falar sobre a importância da primeira infância. Posso falar? Pode não, deve falar, né? Quando a gente recebe o espírito, quando a gente reencarna, a gente vem como uma folha em branco. Imagine um papel que você acabou de pegar aí, que não tem nada escrito nele. É assim que a gente vem. A gente vem limpinho, sem nada, sem nenhuma impressão. Por quê? Porque se a gente é um ser que já vive há tanto tempo que a gente não sabe nem dizer há quanto tempo nós existimos ainda, como é que seria a gente reencarnar trazendo aquela bagagem, aquilo tudo que nós temos, chegar às vezes numa família que não temos nenhum laço afetivo, nenhum laço anterior, como seria isso? A nossa primeira reação poderia ser a de rejeição. Então qual é o presente que a gente ganha? A gente vem limpo, a gente vem branco, sem nada. Para quê? Para que a gente possa receber dessa família, desse lugar que nos foi destinado, as impressões que vão nos auxiliar no resgate da nossa evolução. Então, até os 7 anos de idade, nessa folhinha branca, vão sendo impressas todas as sensações, todas as emoções, tudo o que esse meio, que esse novo meio está trazendo para esse espírito, para nós que estamos chegando. Até os 7 anos essa folhinha vai sendo escrita só com as impressões que nós estamos recebendo agora. Dos 7 aos 14 anos, essa influência, ela diminui um pouco. Porém, o espírito continua sob o efeito do meio, de tudo que ele experimenta, de tudo que ele vive. Daí vem uma fase que ela existe para todos em todos os lugares, em todos os níveis, em qualquer país, em qualquer lugar que tenha um ser encarnado, acontece aquela fase que a gente chama de adolescência. E nós brincamos ser aborrecência. Por que que ela acontece em todos os lugares e por que que ela acontece em todos os indivíduos? A doutrina nos esclarece o seguinte: a partir dessa pré-adolescência ou quase adolescência, e hoje 14 anos já é uma adolescência confirmada e às vezes até bem superada, né, mais adiantada do que antes, o espírito assume a sua individualidade, desabrocha nessa idade as lembranças da individualidade dele como espírito, de séculos, séculos e séculos. Não uma memória clara, o que, que eu fui, que vida que eu vivi, não é isso. Desperta a individualidade dele. Eu sou um espírito, eu não sou filho de Dona Regina, eu não sou primo de Patrícia, eu não sou neto de Seu João, eu sou um espírito. Ser individual. Individual. Aí o que que acontece? Ele olha para a caminhada dele que ele fez desde o nascer e vê aquela folha que ele ganhou. O que que está escrito nela? O que que me ajudaram a escrever? O que que eu consegui abstrair até hoje? Então o que que ele faz? Ele olha aquilo, vê o que ele é. Nossa, mas eu sou mais ou menos isso, ou eu não tenho nada, isso não tem nada a ver comigo. Então o que que ele faz? Ou ele agrega aquilo que recebeu nesse período, agrega ao que ele já é, soma e continua reagindo, ou ele descarta completamente aquilo e diz, isso não faz parte da minha vida, e assume dali para frente a sua individualidade. Então, se ele é um ser que tem uma educação pautada no amor, na consideração, no respeito, o que foi impresso ali, né, o que está imprimido naquela página, vai ser de grande valia para ele. Se ele já é um espírito maduro e entendeu que aquilo ali não é bom para ele, ele descarta. Então, a nossa grande responsabilidade: ou você direciona o indivíduo corretamente ali e lhe dá uma grande ajuda, ou então você destrói o espírito nessa fase. Deixa eu só dar um recadinho para me limpar aqui a minha. Opa! Meu Face. É, quem entrou aqui foi o Bessa, lá de Guaratinguetá, nosso amigo Bessa, que é do programa também, nos ajuda bastante aqui. Ele faz a edição lá do programa pra gente. O Bessa tá dando bom dia a todos, sempre adorou a música, o homem, né, principalmente a letra, e ficou mais feliz ainda de saber que essa música foi do Chico Xavier, né? É, ele que passou pro Roberto. E a Ana Cláudia Laranjeira também está dizendo que a canção é linda, adora, sempre toca lá na casa que ela frequenta, né, no Pequeno Tempo. O pessoal do Pequeno Tempo é ligado direto em música também. Já viu, né, Ana Cláudia? Está no CD da Elizabeth também. A Elizabeth tem vários CDs com várias músicas conhecidas, né? Lembrando que a Elizabeth faz todas essas coisas para divulgar, para ajudar as instituições, que ela não vive disso, não. A profissão dela é outra, né? Pedagoga, psicopedagoga. Então, ela faz para divulgar mesmo o Jesus, né? Para divulgar a doutrina espírita, para divulgar a boa, né? As boas vibrações. Ontem, Elizabeth, nós tivemos em Ribeirão Pires com o médium Edson Barbosa, que ele é médium de cura. E nossa, mas muito bacana lá no Irmã Sheila, lotado. Acho que ele atendeu umas 500 pessoas, né? E durante o tempo nós ficamos cantando música, e você precisa ver a receptividade das pessoas, e eles vêm falar pra gente a importância daquele tratamento ser acompanhado por músicos, né? Pessoa muito bem organizado, muito, muito legal mesmo. Ficamos muito, muito felizes por temos essa oportunidade de ir lá cantar para eles ontem. A gente vê a felicidade das pessoas, mas é a energia que a música passa, né? Você consegue, a energia passa a ser a música, ela é um condutor também, facilitador para a pessoa ter muito mais receptividade naquilo que ela está captando, né? No que está sendo dado para ela, no caso a cirurgia, no caso o passe. Nesse livro que eu estou fazendo, já está pronto, só está faltando tempo agora, né, para a gente publicar. Eu coloco lá todas as informações sobre música, muitas informações sobre música, né, a importância da música, desde Kardec, falando o que, que a espiritualidade pensa, falando o que, que os órgãos espíritas pensam, muitas coisas, inclusive, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela soltou lá uma espécie de um regulamento falando sobre a arte. E ela coloca 10 itens importantes dentro da arte, dentro da casa espírita, ou para a divulgação espírita. Dentro desses 10 itens, nada mais, nada menos que 10 fala de música. Nós, quando vínhamos lá de Jacareí para cá, nós estávamos conversando com a Elizabeth a respeito da importância da música que está acontecendo. Porque parece que agora que o pessoal, viu, Jorge, estão começando a descobrir a importância da música nas nossas casas espíritas. É isso mesmo, Elizabeth, que você me falou, que é a importância que o pessoal está dando agora. Porque antigamente não podia nem aplaudir. Não podia, não. E o Jorge falou uma coisa importantíssima, né? A gente que faz esse trabalho de ambientação, para passe, para cura. Muitas vezes os espíritos nos dizem que sem a música, talvez muitas pessoas não recebessem nenhum benefício, que a música, ela vem desarmar aquele espírito que chegou ali tão atribulado, tão sofrido. E a música, ela tem um poder, é como se fosse uma, vamos colocar assim, bem na terra, uma injeção na veia. Isso. Ela desarma o paciente. Então a pessoa se entrega e isso facilita o auxílio do mundo espiritual. Então, sem a música, os trabalhos de cura não acontecem com tanta facilidade. Ela vai tocar mais uma música, gente? Vai tocar mais uma música pra gente. Vamos aproveitar, né? Aproveitar, porque se a gente ficar conversando muito, ela vai embora, ela e a gente canta, não fez não, né? E lembrando os nossos ouvintes que nós temos 3 CDs da Elizabeth Lacerda sendo sorteados na manhã de hoje. Qual vai ser, Elizabeth? Vai ser, inclusive, autografado, né? Isso. Já que a gente está falando de cura, eu vou cantar uma música que eles me passaram depois de um tratamento de cura. A gente já estava se levantando da mesa de vibrações e um companheiro espírita disse: fica mais um pouco que a gente quer passar uma canção. E ela é muito bonita. Né? Chama-se Cura. Mas não é de sua autoria? É. Eu não posso dizer que é de minha autoria, Jorge sabe disso, né? A gente recebe pronto, letra, melodia, então a gente é apenas intérprete. Mas aqui na Terra a gente tem que falar. É, né? Senão as pessoas não entendem, né? É, não entendem. Dela não ter, não poder falar outra coisa. Você deixa a gente gravar essa música se a gente quiser? Como diz um amigo da minha terra, 10 reais. Mas o interessante é que você vê que a voz dela já é uma oração. É exatamente, isso que eu falei lá naquela hora. Você entra na vibração se despojar de um monte de coisas, né? Porque tem que ser no impacto, né? Você tem que falar pra pessoa na hora, assim, pra poder ela não recusar. Nós estamos com o Liraus também, nós estamos na Rádio Espírita também. Também, claro. Né? A Rádio Espírita entra com a gente simultaneamente. O programa começou, a Rádio Espírita também começa a transmitir o programa Vivência Espírita. O Liraus é fantástico, né? Você conhece ele já ainda, né? o nosso amigo Liral. Super, é, né? Ele, o Alamar, né? Muito legal. É, o Renualdo tá falando que lá já tá fazendo, já tá mais quente, né? Porque tava fazendo 6 graus agora há pouco, agora deu uma subidinha, né? Aí eu falei, a gente canta no lugar. Exatamente, disso, né? Aí ele falou, aí eu falei, aqui tá cerca de 20, ele falou, um calor desse eu não quero estar aí, não. E quanto que tá? Não, ele falou que tava 6 agora de manhã, agora já subiu um pouquinho. Falou, subiu um pouquinho. Deve estar uns 7. Então esse é o tipo da cidade que eu só vou lá. Não, eu só vou marcando ele, só tô marcando ele porque eu preciso ir lá, né? Eu tô devendo para dar um abraço no Renualdo assim, ou ele vai vir aqui, se Deus quiser, um dia também. Mas eu preciso ir lá. Mas eu tenho que marcar a época certa para poder não aparecer lá, né? Sabe? Porque senão eu chego lá, eu morro, né? É. Chegar lá, vai chegar com 6 graus. Tem que ir lá quando tiver pelo menos uns 20, 20 e pouco, aí dá para ir. Então, o Maurício também está lembrando para a gente falar que a rádio agora também chama-se Conectar, né? É Conectar SP Rio. E também o pessoal pode. Colocou até um negócio grandão aqui pra gente chegar. Eu não tinha visto até agora. Eu vi que cartaz no Brasil só serve pra gente passar e não olhar, né? Você pega. Você convida a Elizabeth Lacerda pra vir, tá lá um cartaz dela do tamanho do mundo. Aí passou uns 2 meses, a pessoa fala, ah, Elizabeth Lacerda teve, mas quando? Eu falei, mas passou uns 2 meses. O cartaz estava lá, eu falei, mas eu gosto tanto dela, nem fui ver, vocês não falaram nada, mas o cartaz estava lá, pra vocês verem. Então, mas eu tinha uma fã. Que era do irmão Rodolfo, só que ela me falou o nome e acabei esquecendo. Mas ela estava lá, viu? Foi lá. A Rosângela encontrei. Um bom dia para você, viu, Rosângela? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, olha só. Eu sei que muitas pessoas são fãs da Elizabeth aqui em São José dos Campos. E ela estará lá em Jacareí. Jacareí e São José é a mesma coisa. Não custa nada dar um pulinho lá. No auditório da Câmara Municipal. Pedagogia Espírita com a Elizabeth Lacerda será às 13h30. Olha, dá para ir sair até almoçar lá em Jacareí e depois já vai lá para a Câmara e ela vai cantar, né? Exatamente. Aí ela ficou devendo pra gente. Viu, nós pedimos para ela, o amigo, né? Amigos. Isso vai ser no final. Não, vai ser no final. Então nós pensamos que seria no final da palestra dela, né? Mas foi no final da noite. Mas a gente canta hoje. Isso. Vamos lá para fazer mais um comercial, que o Agro está apertando o relógio aqui dele. No ar, contos, histórias e mensagens. São 9h08. Jorge, qual a mensagem de hoje? A mensagem de hoje está no Momento Espírita. É, a educação sempre em pauta. Se vocês quiserem adquirir os CDs do Momento Espírita, basta comparecer à Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, que lá vocês encontram todas as versões dos CDs do Momento Espírita. A educação sempre em pauta. E vamos pedir para Elizabeth comentar pra gente fazer depois. Comentário sobre essa mensagem. No teatro alugado especialmente para o encontro, se reuniam autoridades de todo o estado. Discutia-se a questão de verbas para as tantas necessidades das diversas comunidades. Horas foram planejadas para se apresentarem as necessidades, as estratégias de redução de gastos, a mais correta divisão dos recursos, a fim de que todas as áreas fossem bem atendidas. Planejava-se ali o atendimento à criança, ao jovem, ao idoso, a gestante, ao carente. Nenhum detalhe estava sendo esquecido. As autoridades se revezavam ao microfone, falando de metas a serem alcançadas, de trabalho sem descanso a ser realizado. Enfim, fez-se uma pausa para um pequeno descanso. Todos demandaram o amplo salão, onde várias mesas apresentavam o lanche com pães, doces, salgados, refrigerantes, café, água. Entre um e outro salgadinho, os colegas aproveitavam para trocar ideias, para cumprimentar aqueles que já haviam discursado. Retornando ao teatro para a continuidade dos trabalhos, um dos participantes levou um copo com refrigerante. Quase ao transpor a porta, a senhora encarregada da recepção pediu licença e lhe lembrou, conforme avisos afixados em vários lugares, que ele não poderia adentrar no teatro com o refrigerante. O homem, até então muito educado, olhou-a de cima e falou alto. A senhora sabe com quem está falando? A senhora de pronto respondeu, não, senhor. Ao que ele explicou, pois saiba a senhora que eu sou fulano de tal, e foi dizendo o cargo que ocupava no estado. Ela, ainda e sempre educada, prosseguiu: muito prazer em conhecê-lo, senhor. Mas devo continuar lhe dizendo para não entrar nas dependências do teatro com o refrigerante. Mais do que ninguém, o senhor, como autoridade de um município do nosso estado, sabe o quanto custa o patrimônio público e quanto custa para o manter. O senhor é encarregado de zelar pelo dinheiro do povo e dar ao povo o melhor. O senhor, em sua cidade, zela pelas praças, pelos jardins, pelo teatro, a biblioteca pública, o museu, as escolas. Mais do que ninguém, o senhor sabe que o dinheiro público não pode ser desperdiçado. O refrigerante que o senhor deseja levar para o teatro pode derramar e manchar a poltrona ou o tapete. E haverá necessidade de se gastar para a substituição de uma ou de outro. O homem olhou para a mulher, deu meia volta, depositou o copo de refrigerante sobre uma mesa próxima, voltou para a entrada do teatro e disse: a senhora tem toda a razão. Obrigado pela lição. E retornou para os trabalhos com seus colegas. A verdadeira humildade está em reconhecer os próprios erros, não importando o cargo ou a função que se ocupa. E todos podemos ser educadores, onde quer que estejamos. Podemos dar o exemplo fazendo. Podemos falar demonstrando o que é correto realizar. Sempre que falemos com educação e demonstremos bom senso no que pedimos, com certeza seremos ouvidos e atendidos. É que nem sempre estamos dispostos a realizar este trabalho e preferimos deixar passar. Com isso, estamos perdendo uma oportunidade sem par de melhorar o mundo em que nos encontramos. São 9:02 e nós estamos aqui no evento Gigavaga. Elizabeth, você poderia comentar alguma coisa sobre essa linda mensagem? Fica muito claro para todos nós a força do exemplo. A força do exemplo, né? Não adiantam palavras, títulos, cartazes, letreiros gigantes, né? Se não houver coerência entre o que você fala e o que você faz. Aí o que ficou nessa mensagem é a força do nosso exemplo. Educar vem do exemplo. Oh, vamos fechar o nosso momento de Gavale, que foi muito legal hoje também. Também adorei. Eu gosto muito dessa mensagem aí, educação sempre em pauta, porque a gente tem que lembrar, eu acho que ela ressalta um aspecto muito importante também, que é do reconhecimento, da humildade que nós temos que ter, né? É quando a gente está errado também, porque todo mundo pode errar, todo mundo pode cometer equívocos, enganos, e reconhecer isso, e não querer partir para cima, né? Não querer dar chave de carteirada, como muita gente fala por aí. Deixa eu contar uma curiosidade aqui rapidinho. A gente faz um trabalho em Brasília de alimento fraterno, é um trabalho que a gente sai e distribui alimento à noite para os hospitais, nas filas de espera, no lixão. E a gente tem um grupo, né, que realiza esse trabalho, é um grupo de... as pessoas são de várias religiões, não tem problema nenhum. E um dia desse, eu lá na cozinha, gente, de touca, de máscara, de... bem simples, né, de avental. E foi uma pessoa lá, uma pessoa visitar, e a gente coloca os CDs, deixa tocando lá e a gente trabalhando. Então a pessoa chegou, passou, escutou o CD, né, ficou: nossa, mas que voz bonita e tal. Isso antes da cozinha. E a pessoa que estava perto falou: a cantora tá ali, ó. Ele falou: onde que tá a cantora? Era eu, na panela, mexendo na panela. Ele olhou e falou assim: ah, tá bom, até acredito que seja aquela ali, né? Aí a moça falou: mas é ela. Aí ele começou a rir, sabe? Falou: não dá pra você contar outra, não. Ele não aceitou, né? Que eu fosse a cantora. Ou seja, peraí, o que você tá falando, né? Nunca, né? Então a gente tem muito disso, né? Então vamos encerrando, gente. São 9:16 e nós estamos aqui hoje com o programa Vivência Espírita, com a nossa irmã Elizabeth Lacerda, de Brasília, nos visitando também Jacareí. Foi, quem está aqui conosco também é o doutor João Alberto Fiorini, né? Opa! Ele está aqui perguntando, porque ele está aqui hoje, né? Está na nossa região, que também vai a estar. Palestra dele será lá hoje às 17h30 sobre licantropia. Lembra que ele até falou conosco no programa já, doutor ele João tá Alberto. Tá devendo. Vim aqui também. Exatamente. Pra gente. Doutor João, o Alberto é interessante, né? O Alberto é aquele cara que ele gosta sempre de ficar, ele não gosta de aparecer de jeito nenhum, né? A gente tem que obrigar ele a querer aparecer. Ele falar. Só para lembrar as pessoas que o Alberto Fiorini, aquele delegado bem conhecido no Brasil, quando a gente entra na internet, lá de Curitiba, que desenvolveu aquele aparelho. O aparelho que pelas digitais ele identifica a reencarnação da pessoa. Então, comprovadamente tem isso aí, né? Então, mas eu falo, mas peraí, não vou colocar minha digital, vai saber quem eu fui? Não, não é assim que funciona. Se a gente suspeita que uma criança, por exemplo, é muito parecida com o avô, muito parecida, tem sinais, dá característica que seja da reencarnação, então ele pega aquela digital de antes, estuda com a digital da criança e os pontos comprovam que aquela criança realmente é a reencarnação daquela pessoa. E vários outros tipos de projetos ele já desenvolveu nessa área. Mas hoje a palestra dele será sobre licantropia às 17h30 lá em Jacareí. Naquela hora eu tinha falado para vocês irem lá, verem a Elizabeth. Então, depois do meio-dia lá, né, às 13h30, será Pedagogia Espírita com a Elizabeth Lacerda, que está aqui conosco. Provavelmente ela vai falar muito pouco de pedagogia aqui, que a gente quer explorar ela na música, mas lá vocês vão escutar ela falar mais e cantar mais também, com certeza. O Sadoc pediu para a gente dar um recadinho aqui também, e o Rodrigo vai falar para a gente. Bom, ele mandou um bom dia, disse que o programa está excelente, a música tem efeitos benéficos com o que desconhecemos, né? Pediu para divulgar o trabalho do programa Vida Nova, né? Um projeto voltado para prevenção de dependência química, assistência a familiares e usuários com palestras, reuniões de partilha de sentimentos. Os encontros são todas as quartas-feiras, das 20 às 22 horas, no local Avenida Tóquio, Praça Mikado, número 151, Jardim Oriente. Quem quiser saber mais, tem um link também que ele postou no site do programa Vivência. Estava aqui nas minhas mãos para falar, então dá um abraço lá para o Sadoc e um bom dia para ele, né? Jorge, deixa eu perguntar para o Rodrigo aqui. O Rodrigo, com essa viagem que nós fizemos lá, a Uberaba, Sacramento, Araxá, Perópolis, essa região, o Rodrigo ele criou um grupo, e esse grupo é das caravanas que vão para lá. Queria que o Rodrigo explicasse um pouquinho como que funciona esse grupo no Facebook, Rodrigo. Bom, primeiro quero falar que os créditos não são meus, né? Quem organiza essa caravana sempre é a Yolanda, o Jorge Reis. Eu só fiz um facilitador aí criando esse grupo para juntar as pessoas que foram nas caravanas, não só nessas que teve recentemente, esse ano e o ano passado. Mas para divulgar fotos, divulgar comentários, organizar as próximas caravanas. Então, acredito que é um lugar que a gente possa trocar experiências, e porque não é uma viagem de turismo, né? A gente sabe que é uma viagem que todo mundo se reforma, né? Uma experiência incrível tá visitando Sacramento, Araxá, Uberaba. Então, para participar desse grupo, é só entrar em contato aqui com a gente do programa. A gente adiciona vocês nesse grupo. O Jorge disse que é turismo religioso. O pessoal volta renovado desses passeios? Volta. É minha segunda caravana que eu fui o ano passado. Nessa segunda caravana, cada vez que a gente vai, a gente vê que, apesar de ser o mesmo lugar, é uma experiência nova. Né? A gente conhece lugares, pessoas novas, histórias novas. Sentimentos novos também. Então, assim, não deixem de participar, se puderem, no ano que vem, e nessa caravana é uma experiência incrível. Aproveitando, queria fazer uma pergunta para Elizabeth. A gente, voltando ao tema de educação, né? Da educação e pedagogia, né? A gente tem visto alguns trabalhos sendo publicados, principalmente esse aqui da Unicamp em 2006, dando um exemplo já vinculado a essa viagem, né? Então é uma tese de mestrado, tá, de Eurípides Barçanuvo, um educador espírita na Primeira República. Então, assim, a gente tem visto alguns trabalhos sendo publicados na academia tradicional. Como que você vê essa inserção da pedagogia espírita na academia tradicional? ela vem como uma luz, porque a pedagogia tradicional está, como nós todos, em busca de algo que responda esse momento de transformação do planeta. É algo tão emergente, tão vivo, que nós estamos procurando recursos. E o Espiritismo, como doutrina consoladora e esclarecedora, é um grande respaldo para os educadores. A gente vê isso. Muito legal. Olha só, Rui. Vamos pedir para ele. Eu tenho aqui mensagem aqui, viu, Jorge? Pode falar. Fala a mensagem de Elizabeth, já pega o violão ali. É, nós temos a Alaide, lá de Santa Isabel. Até queria perguntar para a Alaide se ela recebeu o livro que eu mandei pelo correio, né? Que ela não disse aqui. Com certeza, senão ela estava reclamando. Cadê meu livro? Né? Cadê meu livro? Então a Alaide tá dizendo que está pegando direitinho a rádio lá em Santa Isabel. E o filho Guilherme está mandando um abraço a todos. Guilherme, um grande abraço para você, viu? E continua nos prestigiando e fazendo sua mãe ficar ouvindo o nosso programa todos os domingos, viu, Guilherme? Um grande abraço para o Guilherme. A Neuraci do Jefa está dizendo: o programa passado com a Sônia estava maravilhoso, porque ela estava substituindo o Jorge. O Jorge, disseram que o programa estava bem menor com a presença da Sônia, viu, Jorge? Se tirar nós dois, fica mais perfeito ainda. Está muito bom, e o de hoje com a Elizabeth também está maravilhoso. Um grande abraço a todos. Igual. O Emerson Nogueira, do Morumbi, ele está dizendo que o programa está lindo. Parabéns. Aí, então, Elizabeth, vamos acreditar a você, ao sucesso do nosso programa de hoje, né? Nós todos. Eu e o Luiz fizemos um evangelho musical, né? Aquele DVD que você falou semana passada. E aí eu falo pro pessoal, tá aqui o DVDzinho que eu e o Luiz fizemos. O DVD tá quase perfeito. Se tirasse eu e o Luiz, ficava perfeito. Não, mas ficou muito bom, viu, Jorge? Agora não é porque tá na sua presença, não, mas ficou. Nem parece que é seu quem trabalha. Vamos saudar. Não, mas tá muito bom. Tá excelente. Eu quero ver. Tá excelente o trabalho feito pelo Luiz Carlos, pelo Jorge, também pela Fotoli do Carlos. Exatamente, né? Fotoli, muito legal. Tá, produtora, né? Que faz casamento, faz vídeos, faz muitas coisas. Eles estão acostumados com isso, por isso que ficou uma coisa muito bonita. Muito assim, né? Profissional, né? É. E isso daí você está sendo vendido para arrecadar fundos lá para o Anjo Ismael. Nós doamos para o Anjo Ismael, que é aquilo que a gente estava falando aqui com a Elizabeth. A gente não vive disso, não. Graças a Deus, né? A gente está aí só para divulgar, falar. É, eu levei para o Eurípides lá para o filho do Chico Xavier, entreguei para ele, falei: está aqui o DVDzinho, se você quiser replicar aí para colocar lá para o pessoal, aí pode ficar à vontade, nós não somos donos de nada, não. Né? Então é só para ajudar as obras mesmo que a gente faz isso. Inclusive os DVDs do Castelão é tudo para a AME. A gente só pega o trocadinho para fazer outro, senão não dá para a gente fazer, né? Porque artista espírita vive vendendo a mala para viajar. Né? Então, ó, o Liralcio está aqui, Elizabeth. O Liralcio, nosso diretor da Rádio Espírita, tava com problema lá no começo com o streaming aqui do para entrar lá na Rádio Espírita. Mas agora ele entrou na conexão, está mandando um abração para a gente, Rui. E um abração especial para a nossa querida Elizabeth Lacerda, com carinho e admiração. Muito carinho para ele é especial. Uhum, Liralcio e a Thelma. Se ele não fosse tão feio, né? Eu não sei como é que a Thelma achou graça no Liralcio, sinceramente. Porque acho que é por causa da voz dele. Ah, a voz dele é bonita, aí você já não pode negar. Eu já não posso falar a mesma coisa, que a voz e a cara, né? Liralcio pelo menos tem voz. Do homem, né? Tem que gostar da vibração da pessoa, né? Tem que gostar da embalagem, né? Elizabeth, vamos cantar mais uma música? Isso. Você está dizendo aí que nós somos, né, meros instrumentos, que a gente não vive disso. E tem alguma experiência interessante? Eu quero falar rapidinho aqui. Eu vim de uma família católica, né? Eu sou a única espírita da família. Então, o meu berço, né, foi a Igreja Católica. Eu aprendi a cantar muitas músicas lá e até hoje eu aprecio muitas canções católicas, como outras. E eu fiquei sabendo, há uns 3 anos atrás, que uma pessoa levou um CD meu para o interior da Bahia, e era um dia de quermesse na cidade, e era quase meia-noite, e essa pessoa deu o CD para o padre. E lá tem aquela igreja que é no centro da cidade e que tem um alto-falante que a cidade inteira escuta o que se passa. Ele colocou o CD para tocar. E disse que o povo foi pedindo e repetindo e repetindo. Aí no outro dia ele pensou assim: meu Deus, eu estou precisando de fazer uma obra na igreja. Então ele reproduziu, ele fez 300 cópias e vendeu para consertar lá o que ele estava precisando na igreja. Eu achei isso assim, fantástico, né? Maravilhoso. Uhum. Que bacana que a gente está servindo para isso, né, também, né? Então eu quero cantar uma música em homenagem a eles. É, mas ontem lá, Jacareí, você disse que você é a ovelha da família. Então vou cantar isso aqui em homenagem a todas as pessoas que gostam de canções de todas as religiões, né? Legal, mas quase que eu peço pra ela parar de tocar, porque o Agnes começou a chorar aqui, né? Ficou emocionado. E a Ana Cláudia Ceruti também entrou aqui e falou que essa música emociona, emociona mesmo, né? Ainda mais. É, por isso que nós não aplaudimos, né, Jorge? Porque é uma oração agora, né? É, foi emocionante mesmo. E eu continuo falando a mesma coisa, depende de quem tá cantando também, né? Porque é uma música que nós escutamos ela aí sempre, né? A música Noites Traiçoeiras, muitas pessoas já gravaram, mas dependendo de quem está cantando, a gente fica emocionado, que foi o que aconteceu agora com a Elizabeth cantando aqui pra gente. Vamos fazer mais um intervalo comercial, Agnes? São 9 horas e 41 minutos e nós estamos aqui graças a Manuel Lacerda. Com o nosso programa Vivência Espírita, com a nossa irmã Elizabeth Lacerda, falando sobre pedagogia espírita e também cantando ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, né? Rui, o Renualdo, desculpa, Rodrigo. O Rodrigo, nós estamos aqui sentados um pertinho do outro, tô vendo a hora que eu vou derrubar esse negócio dele aqui, esse computador dele, que já deu umas três braçadas, tá bem que ele tá ligado aqui. O bacana é a delicadeza, né? Que todos têm. Não, mas você precisa ver o seguinte, né? Quando a gente começava o programa, o pessoal não estava acostumado, eles ficavam espantados com a gente. Que o Rui, para derrubar água na mesa. Nossa! É incrível. Ele pega o copo, daqui a pouco o copo e tal, né? Aí eu falava, pessoal, nós estamos dando um tempinho assim, estamos falando meio diferente, porque nós estamos limpando a mesa, que o Rui derrubou um copo d'água, né? Mas era assim quase tudo quando era programa. Nossa, né? Era café. Quem tá ligado aqui, o Renualdo tá falando o seguinte, né? Ele tá falando pra gente falar do DVD, né? Que a gente, eu vou marcar a entrevista com ele. E ele também quer marcar a entrevista com você, Rui. Opa. Então, qualquer hora você liga pra você dar uma entrevista pra ele lá na Rádio Cachoeira, certo? E quanto que é o programa? O programa dele é quinta-feira. Quinta-feira. Então, vamos combinar com ele que de quinta, agora em julho, eu tô de folga, então isso, aí tô lá em casa, eu posso falar à vontade. Legal. Com o Renualdo lá. Isabel, dá pra você cantar mais uma música pra gente, por causa desses papos furados aqui? Eu vou cantar pro Rui aqui, que tá me cobrando desde ontem. Amigos, para sempre, você me ajuda no vocês me ajudam no refrão. Amigos, a gente vai fazer um coral aqui agora, quem sabe faz ao vivo, não é? Isso, então, exatamente. Só porque você ontem prometeu e não cumpriu. É porque eu prometi ontem e não cumpri, né? Amigos para sempre. Mas aí vocês têm que me ajudar, hein? Não, ajudar, pode ficar tranquilo. Então, os ouvintes vão ficar encantados. Principalmente com a gente cantando. Vamos desligar o rádio? Thank you. tristes nos momentos de prazer, amigos para sempre. Acabado, olha. Amigos para sempre, a de nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes nos momentos de prazer, amigos para tinha cantado tão bem como hoje. Ainda bem que alguém gravou, porque isso aí. Muito legal. Legal, assim, nossa, que joia. E deixa a gente bem contente também, né? Com, acompanhando, assim. Acho que o Dodô estava aí, né? É, o Dodô é, deu a força. Tem voz de Renato, né? Renato Russo. Renato Russo, né? Exatamente. E eu com essa voz minha de tacar na chata, dá para ir também. Mas é pena que o nosso programa já está chegando aí, 9 horas e 49 minutos, né? É. Vamos falando que o Zé Magalhães também, nosso amigo José Magalhães, lá do Anjo Ismael, nosso amigo, foi com a gente também pro Uberaba, tá aqui ligadinho perguntando o que, que o Rodrigo tá fazendo aqui. Tá, hoje ele tá falando, né? Exatamente. É, o Sadoc também tá aqui, né? Conversando com o Rodrigo. Um grande abraço pro Sadoc, a gente já tinha falado que ele tava ligadinho aqui com a gente. É, o Ari Rangel também tá ligado. Belíssimo programa de hoje, maravilha a voz da Elizabeth. Poderia perguntar a ela qual a importância de Eurípides Barzanufo para a pedagogia espírita? Você poderia falar mais um pouquinho? Eu diria que ele, assim, para a gente é a maior influência pelo amor que ele transmitia no respeito à individualidade do espírito. Ele traduzia a educação em respeito. Então, é um grande nome, um grande educador, de uma paciência, de uma coerência no falar e no agir. E acima de tudo no exemplo, né? Eu tenho até uma canção dedicada a ele aqui, se tiver chance eu vou cantar para você escutar. É, então se quiser cantar, vamos lá, né, Jorge? Claro, vamos aproveitar. Eu encontro aqui, você vai conversando aí. Ah tá. O Renato tinha colocado aqui, eu não tinha entendido, agora que a ficha caiu, que eu pedi pro Rodrigo falar o que que era que tá gritando. Ele viu a foto da Elizabeth que tá aqui, aquela foto primeira que foi tirada, é. Que tá eu de um lado e você do outro, né? Aí o Renato tá falando, a Elizabeth tá muito bem com a foto, apesar da mão dura. A moldura é mais velha. Moldura tá velha. Aquelas molduras que eu comi. Sabe que eu fiz com a Agnes, ela me fez um quadro muito bonito. Gastei uma nota para botar a moldura. Deu cupim, quer dizer, então o cupim estragou com a moldura. Mas o quadro tá firme lá, né? Elizabeth, você vai cantar a música? Eu vou cantar pro Ari Rangel. Ele perguntou qual a importância de Eurípides. Ele vai entender agora. Apóstolo da caridade. Vou ser ar-condicionado aqui, a voz já foi, mas... Thank you. Falar de Eurípides é falar de Jesus. E como nós estamos desenvolvendo aí, viu, Rui? A gente está desenvolvendo mais um evangelho musical sobre a vida de Eurípides Pazanotto. É mais uma música para a gente cantar no evangelho musical. Essa música da, né? Tem algumas músicas, não tem muitas músicas sobre Eurípides, né? E essa da Elizabeth é mais uma para a gente aprender a cantar e também na hora que fizer o evangelho musical, coloca essa, porque. Essa é da autoria da. Dela, né? Você já está aí com a autorização para usar. Se ela ficar cantando muito aí, quando ela sair daqui, eu vou gravar todas as músicas. Né? Só que a gente não vai conseguir a voz, isso que é complicado, né? Vai conseguir a voz, porque a voz continua a mesma, né? A voz continua a mesma, aquela propaganda. Se aparecer um cara do Nordeste aqui, forrozeiro, cantando música espírita, eu canto todas agora, né? Nós vamos encerrar o nosso programa colocando a Elizabeth para fazer uma prece pra gente. Ela faz a prece de Cáritas, muito legal. Nós vamos colocar para encerrar. Mas antes, Elizabeth, minha irmãzinha, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Espero que as outras vezes que você venha para a nossa região, a gente já saiba antes também para trazer você aqui de novo. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Estou triste de estar acabando, porque acho que a gente passaria o dia inteiro aqui, né? Conversando. Muito obrigada. Um beijo muito carinhoso a todos os ouvintes. A esse pessoal que é tão caridoso, que me escuta, que leva a canção, porque o objetivo da gente é evangelizar cantando. Sabemos da nossa pequenez, do quanto a gente é um grãozinho de areia, mas a felicidade de poder partilhar as coisas de Jesus através da canção é um grande presente. Um grande beijo a todos vocês, muito obrigada a vocês aqui da rádio, ao Rui, ao Jorge, Rodrigo, ao Agner, Dodô, o Charles, que sempre me acompanha, né, Charles? Muito obrigada a todos vocês, um beijão. E também vou falando que a música Amigos para Sempre, o Rodrigo filmou aqui, já está no Face também. Pode entrar aí no Face do programa Vivência Espírita, o vídeo está aí. Isso aí vai bombar na internet, 10 milhões. Nossa, de tantos, né? Vai ser igual trechinho, só para apresentar o gosto. Já também sai, tá? Né? E tá no meu Face também, o Rodrigo vai colocar no dele também. Um trechinho aí só para vocês verem como foi a alegria aqui hoje. Hoje estava uma festa aqui no nosso programa. Filmou, exatamente, o vídeo já colocou aí, já tá aí. Não, devagarzinho, né? Agora a gente não tem jeito de mascarar, vai ser quem é mesmo, né? Legal, muito legal. Então pode entrar no nosso Face que já tá aí o videozinho aí que o Rodrigo colocou hoje para vocês escutarem. Um pedacinho só do coral aqui que nós fizemos hoje junto com a Elizabeth Lacerda. Então nós não precisamos nem na web. Não, mas aqui ele filmou aqui na hora para colocar lá, né? Dá para fazer. Depois a gente conversa direito esse negócio aí também. O Agnes tem que ir pro culto dele daqui a pouco. Ele tá de gravata aqui e tudo, né? Então a gente tem que encerrar e o dono do programa, o dono da rádio, tá lá escutando a gente tá comendo o horário dele aqui. Daqui a pouco ele quer cobrar mais. Puxa. Né? Vamos encerrando. Vamos encerrando com a Elizabeth Lacerda fazendo a prece de encerramento pra gente aqui. De Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai.